Liguei pra falar de ontem à noite, morê. Eu saí de casa pro trampo, cê tava no esquema, esperando eu voltar com o banquete na mesa bonita, toda maquiada, beleza rara, beijo de chocolate, 18 quilates com aquela calcinha de renda. Te peço desculpa, mas o trampo me cobra mais. Sei que não é desculpa, mais uma vez cê tava lá pra mim, eu não tava pra você. E ontem à noite meu vacilei, mas deixa eu te pedir em casamento, te levar comigo pro Caribe em cima do tapete viajando com vento. Pra mim o tempo já passou faz tempo, mas pra você ficar talvez não basta o sentimento. Talvez tenha que te mostrar que eu vivo no momento, onde todas as coisas me querem com 100% de atenção. Mas a porcentagem já não bate, tô pensando em vazar, fumar um cigarro de chamate. Deixa a vida de lado, vem ser tipo checkmate. Mas se você quiser a gente declarar um empate. Mesmo se o sol nascer ao contrário, ainda vou estar no mesmo lugar. E você se quiser pode vir pra me acompanhar. Vou te dar flores e te levar pra jantar no mar. Mas no dia seguinte o mundo vai me pedir pra voltar. E eu também sei que minha vida ultimamente tem sido bem mais corrida do que eu imaginava. E a gente se embolava no lençol e se perdia com a noite até se encontrar com o sol. Vai, tão longe que cê nem possa lembrar do meu canto e do meu lar. Vai, talvez a gente se encontre do outro lado do meu celular. Vai, tão longe que cê nem possa lembrar do meu canto e do meu lar. Vai, talvez a gente se encontre do outro lado do meu celular. Cê me liga no FaceTime que não tem o time da vida real. Cê me fala que tudo que eu quero é escrever poesia, escutar Marechal. Mas tô longe de casa vivendo meu sonho, trampando meu sonho como um delinquente, escrevendo 10 horas por dia, 10 folhas por hora, tudo que vivi na minha mente. Sei lá, vai ver que a gente não era pra ser. E o mundo vive tentando me fazer te esquecer. E o mundo dá voltas, tanta volta que eu sempre encontro com você. Nem sei de onde vem tanta coincidência. Talvez seja o fato da minha vida não ter coerência. É, cê nunca ligou pra minha aparência, mas nós tem tanta química mais que nas aulas de ciência. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, nem sei se vou poder te dar. Mas te dou o calor do sol, é a força das ondas do mar. Se não for suficiente, cê pode vazar. Mesmo se o sol nascer ao contrário, ainda vou estar no mesmo lugar. E você se quiser pode vir pra me acompanhar. Vou te dar flores e te levar pra jantar no mar. Mas no dia seguinte o mundo vai me pedir pra voltar. E eu também sei que minha vida ultimamente tem sido bem mais corrida do que eu imaginava. E a gente se embolava no lençol e se perdia com a noite até se encontrar com o sol. Vai, tão longe que cê nem possa lembrar do meu canto e do meu lar. Vai, talvez a gente se encontre do outro lado do meu celular. Vai, tão longe que cê nem possa lembrar do meu canto e do meu lar. Vai, talvez a gente se encontre do outro lado do meu celular.